Então hoje é finalmente o dia que eu posso falar de Crepúsculo. Caralho, finalmente, velho. Ah, velho, por favor. Estamos começando hoje o Cartucho Cast de número 17 e hoje nós vamos falar sobre livros. Um podcast já aguardado pela equipe, né? Já que a gente adiou essa porra, acho que 3, 4 vezes. Três vezes. Enfim. Todo grande evento é assim, velho. Você vai cancelando. Pois é. Mas, finalmente chegamos ao grande dia. E no episódio de hoje, temos eu, que estou sempre aqui. Mas eu vou ficar quietinho hoje. Tem o Wilton. Avada Kedavra, todo você. Que é o bookmaster do podcast, que é o colecionador de livros. Só tem livro no guarda-roupa, nas gavetas, na mesa, em todo lugar. Temos Eduardo. É onde eu escondo dinheiro. Vamos falar a dica. Tamo aí, velho. Eu vim falar... Por incrível que pariu, eu não vou falar de livro de fantasia, mas eu falo sobre isso depois. E também temos o monge, que está de férias do Tibete e veio gravar com a gente hoje de novo. Olá, olá. O destino é inexorável. Pois é, Raj agora tá todo filósofo. Depois e vamos... Essa vida de monge é isso, né? Pois é, e vamos começar. E no primeiro a falar de hoje, eu acredito que, Eduardo, tu que organiza essas porras sempre, que tem pauta tudo, já que o teu trabalho é ser o pauteiro do podcast. Como é que será hoje? Cara, na verdade, eu acabei de mudar de ideia aqui do que eu ia falar do meu livro, né? Eu montei... Porque o primeiro livro que eu vou falar... Sempre de última hora. Eu comecei a ler aqui, eu falei, cara, se eu for fazer o que eu tô pensando, o nego vai dormir no meio do podcast, então deixa quieto. Porque o primeiro livro que eu vou falar, como eu disse, não vou falar de fantasia, porque é meio estranho isso. Eu não sou muito chegado em livro de fantasia, né? Não sei porquê, até hoje eu nunca tive muito gosto, assim, o máximo que eu li de fantasia foi, tipo, Hobbit, Senhor dos Anéis, quando eu era mais molecão. E eu acho que de tanto eu ler quadrinho, e já é meio que a fantasia que eu consumo tá ali, eu, quando eu vou ler livro, eu não quero ler fantasia de novo, sabe? Tipo, ler dragão, coisas do tipo, assim. Eu quero ir mais pra, sei lá, sociologia, filosofia, psicologia, eu quero, tipo, uma parada mais, sei lá, mais coxinha, não sei, do que fantasia. Então eu não leio muita coisa de fantasia. Tá, a primeira escolha que eu vou trazer hoje é um livro de um filósofo do século XIX, italiano, chama Giacomo Leopardi. O livro, o nome dele é Opúsculos Morais. São pequenas obras, né? Pequenas obras morais, são pequenos textos, todos em diálogo, entre figuras antropomorfizadas, por exemplo. Tipo, a parte mais foda que eu acho do livro, diálogo mais foda que eu acho, que é o diálogo da moda e a morte, que eu ia ler, mas dá umas 4, 5 páginas. Eu falei, é melhor não. Mas é muito foda esse livro, cara. Ele... Eu posso fazer um adendo? Sim. É só que Opúsculo é o nome de um livro paródia de Crepúsculo. Ah, é, né? Tem isso também. É. Olha lá, tá vendo? De alguma forma eu falei de alguma coisa do Crepúsculo mesmo. Não era de zoeira. Eduardo começou a falar dos livros deles. Eu tô pensando aqui, caramba, eu vou parecer um menino de 10 anos falando sobre o meu livro. Eu acho tudo bem, vamos lá. O cara já chega falando de filósofo francês e não sei o que. Vamos lá. É, quando eu falo de nerdice, deixa pros quadrinhos, deixa pros essas paradas aí, velho. Mas assim, esse livro, ele... O filósofo, ele nasceu no finalzinho do século XVIII, né? Morreu ainda no século XIX, no começo. Ele não chegou, acho que viveu uns 40 anos, coisa assim, né? Viveu bem pouco. E essas obras, assim, dele, ele foi fazendo aos poucos, né? Cada opúsculo dele, esses diálogozinhos pequenos, sempre criticando, de alguma forma, alguma coisa do cotidiano. Por exemplo, o diálogo da morte e a moda, ele meio que faz uma sátira de várias coisas que a gente utiliza, que é bonito, mas que às vezes não é tão confortável assim, que a gente usaria coisas que, tipo, matariam a gente, que foderiam a nossa, sei lá, saúde, nosso bem-estar, só pra estar bonitinho, de acordo com a sociedade, mais ou menos nessa ideia. E tem vários outros, assim... Sempre nessa pegada, né? Criticando alguma coisa do dia a dia com personagens aleatórios. Tipo, o diálogo de um humano falando com a lua. Sempre essas brisas, assim. Metáforas bem extrapoladas. Mas sempre críticas muito fodas. Então, esse livro é excelente. Ele é gostoso de ler porque não é uma história direta, assim, que você... Com várias páginas, ele deve... Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. Deve ter umas 300... 280 páginas, mais ou menos. Só que como ele tá nesse formato de opúsculos, assim, tipo, os maiores devem durar umas 20 páginas, coisa assim. É meio que um capítulo de um livro fantasia, mas é mais tranquilo de ler, eu acho. E é muito bom, cara. Eu recomendo fortemente pra ler. Esse livro, eu não comprei nenhuma puta livraria e tal. Ele foi um achado, na verdade. Eu comprei na época que ainda tava tava no comecinho da faculdade, e pra quem mora aqui em São Paulo, tá familiarizado com aquelas maquininhas do metrô, que você põe a partir de R$2 e você leva um livro. Eu acho foda pra caralho essa ideia. E eu tinha mania de sempre quando eu ia pra faculdade, eu pegava sempre alguma coisinha, né, algum livro pra vir lendo no metrô, coisa assim. E um deles foi esse livro, um dos grandes achados que eu tive nessas maquininhas do metrô. Puta livro, e é o tipo de livro que eu gosto, porque como eu disse, quando eu quero ler coisas mais, vai, coisas mais nerd, eu vou pros quadrinhos, tá ligado? Agora, quando eu vou pra livro, eu quero, o livro que eu acho foda pra cacete é aquele livro que eu sou uma pessoa, eu li o livro, eu saio daquela leitura outra pessoa, com uma outra visão de algum assunto, whatever que seja. Quadrinhos também acontecem isso, mas livros muito mais, né? E esse é um desse tipo, que é o livro que você lê e você, tipo, para pra pensar em várias coisas, assim, tipo, whatever do seu cotidiano, vistos por um outro ponto de vista crítico, e você pensar e explodir sua cabeça com algumas coisas, sabe? E eu até recomendo pra quem for ler, se não quiser ler o livro todo, eu acredito que esses opúsculos dele devem ter a maioria deles soltos pela internet. Procurem O Diálogo da Moda e a Morte. É muito foda. É muito bom. Eu não vou ler porque seria um saco ficar lendo aqui 4 páginas seguidas. Mas é muito bom. Eu queria dizer que eu fiquei com inveja desse negócio de novo. Dessa porra do livro do metrô. Sério. Por que essa porra não existe em Recife? Pelo amor de Deus. Por que ninguém fez isso ainda? E, velho, uma vez eu vi uma matéria, não sei se foi no jornal, se foi na internet mesmo, que o dono dessas ideias aí, o cara fatura uma grana violenta, cara. Porque, assim, a ideia dessas maquininhas é você pode colocar qualquer nota a partir de R$2. Eu acho que agora tá até aceitando menos, porque aceita moeda. Faz tempo que eu não vejo essas maquininhas. E aí tem gente que coloca quanto você quiser, né? Geralmente o pessoal coloca 2 contos mesmo. E, cara, tem muita coisa. Eu tenho, assim, tipo, vários e vários livros aqui. 80% dos livros que eu tenho, na verdade, eu peguei nessas maquininhas na época que eu ia pra faculdade. E tudo livro, assim, de filosofia, sociologia, essas coisas. Só que, recentemente, os caras começaram a colocar até mangá. Tem umas outras revistas, caralho, umas outras maquininhas lá. Eles estavam colocando quadrinho, viu? Juro por Deus, cara, coisa da Panini. Ok. Eu vou dar na tua cara, Eduardo. Depois eu parar de fazer. Só que aí não era 2 contos, né? Já era, tipo, vai, R$10 num quadrinho que era 20, por exemplo. Ainda assim compensava pra cacete, tá ligado? Ainda assim compensava pra caralho. Uhum. É muito foda, eu gosto pra caralho dessas maquininhas, velho. É uma das coisas muito boas que tem aqui em São Paulo. E eu concordo contigo, que, tipo, livro tem que ser essa coisa, você começa a leitura sendo uma pessoa e você termina sendo outra, tá ligado? Tanto que os meus livros preferidos são assim, tipo, eu acho foda. Sim, até mesmo quadrinhos eu tenho isso, muito, né? Disso, porque quando eu leio um quadrinho que ele não, sabe, tipo, não teve nada, tá ligado? Não teve uma frase impactante, uma cena assim, tipo, eu parei pra filosofar aquilo foda. É o quadrinho que eu vou ler uma vez, nunca mais eu vou pegar na minha vida, tá ligado? Vai ficar jogado. Eu vejo isso como tempo perdido. Uhum. Se eu não aprendi nada com isso, eu perdi tempo, velho. Exatamente, também penso bem assim. Agora, porra, dos meus livros preferidos é foda, porque, né, pra pessoa que viciada em livro é uma coisa meio foda dizer livro preferido. Pedro me fudeu nessa porra dessa pauta. É, mas caralho, velho, recentemente eu li um A Casa no Céu, que também não é livro nerd, apesar de não ser, tipo, meu livro preferido mesmo, meu livro preferido é Harry Potter, enfim, nunca vai deixar de ser. Mas um livro que foda, tá ligado, que marcou mesmo pra mim foi esse A Casa do Céu, que ele é da Amanda Lindau, que, porra, é uma, essa Amanda, tipo, ele é baseado na vida dela, quase com autobiografia, mas ele conta a história dela, de que ela era uma garçonete lá no Canadá e tal, e ela queria viajar pelo mundo. E aí ela junta dinheiro e vai viajar, e ela começa a viajar por lugares, tipo, normais, tá ligado? Depois ela vai pra Ásia, pra América Central e tal. E aí ela pensa em ir pra, meu nome, pro Oriente Médio. Mas ela fica sem dinheiro e ela acaba, tipo, ah, vou fazer freela de fotógrafa. Eu tirava fotos nessas viagens mesmo e vou ficar fazendo freela e tal. E ela começa a trabalhar como fotojornalista, tipo, freelancer, mas ela percebe que ela tá, tipo, no meio de onde todo mundo tá, tá ligado? Ela tá tirando fotos que tem uma galera que tá recebendo pra isso, e ela vai só estar tá ali perdendo dinheiro, porque ela tá tirando fotos que todo mundo tá tirando. Aí ela decide ir pra Somália. A pessoa, né, em plena, assim, consciência da vida, vou pra Somália, país mais perigoso do mundo, né, pra tirar umas fotos. É claro que é da merda, né? Pô, ninguém pensou que isso ia dar merda. Aí ela chama o ex-namorado, vê a loucura, pra ir pra Somália. E aí, chegando lá, ela é sequestrada, junto com o ex-namorado, por um grupo islâmico extremista. E aí, tipo, o livro conta justamente ela dentro do... ela sequestrada e tal, tudo que ela passou. E, tipo, é um livro bem foda, porque ela, enfim, ela do Ocidente, ela passa a ver como é a vida do Oriente Médio, tá ligado? Tipo, a submissão da mulher, como ela, mesmo sendo prisioneira, ela estando, tipo, teoricamente no mesmo patamar do que o ex-namorado dela, ela ainda assim era, tipo, um ser humano inferior a ele, porque ela é mulher. Tudo que acontecia lá de ruim, quando ela tava sequestrada, era culpa dela. E os captores dela colocavam a culpa dela e diziam pra ela que a culpa era dela, porque ela era mulher. E aí, tipo, isso começou a martelar na minha cabeça e acabou, tipo, mostrando pra mim realmente a realidade feminina, tá ligado? Da Porque você consegue transportar isso pra qualquer outra sociedade. E não necessariamente a mulher precisa estar confinada num quarto escuro, sem janelas, sem porra nenhuma. É só deitada de bruços num colchão. Porque a culpa é dela, porque as mulheres, querendo ou não, elas estão presas à sociedade machista, tá ligado? E isso acabou mudando muito minha visão de mundo, velho. E caralho, é um livro muito foda. Ela passa por coisas que tem hora que você quer gritar e você não consegue. E tem horas que você, tipo, quer parar de ler porque é muito pesado. E tem horas que você fica sem ar, porque, tipo, ela tá passando por um negócio foda e você fica querendo fazer alguma coisa pra ajudar ela e você não consegue, sabe? O livro mexeu muito. Tipo, a leitura, ele mexe muito com você. Porque ele passa do tédio pra ação, pra o sofrimento, pra mil sentimentos de uma página pra outra, assim. É bem foda, tipo, do caralho. Tem quantas páginas depois, mais, deixa eu pegar ele aqui pra ver. Interessante. Ele tem... Vou pesquisar isso aí pra ler. Tem 445 páginas. Ah, tranquilo. Ele é da editora Novo Conceito. É um livro muito foda. Ele tem uma capa toda preta, tipo, a capa dele é bem bonita. Quando eu fui ver o livro, eu comprei ele pela capa. Eu tenho muito disso. E a capa bonita, eu vou lá e compro. E fora essa história. Basta julgue o livro pela capa. Eu julgo mesmo e acabo que, tipo, eu sempre, normalmente, eu me dou bem, tá ligado, com essas coisas. Porque eu pego da estante que, tipo, eu sei que eu vou gostar. Esse foi que eu peguei do estante que, tipo, não é normalmente a estante que eu pego, né? Eu peguei ele da estante de literatura estrangeira, da, tipo, geral, tá ligado? Normalmente eu pego, tipo, fantasia, enfim. E quando eu pego pela capa, por aí eu nunca me arrependo, né? Mas esse realmente foi foda. Foi um livro que marcou muito, velho. Abriu muito minha visão de mundo e acabou, tipo, que ela não... E, tipo, o foda é que em momento nenhum ela julga os caras, tá ligado? Os caras que capturaram ela. Porque ela percebe que, tipo, é o jeito deles viverem. Eles não têm dinheiro pra nada e a única forma que eles têm de ganhar dinheiro é sequestrando pessoas pra pegar o resgate. E eles fazem isso, tipo, eles dizem que fazem isso por uma religião e tal, porque eles estão numa guerra santa. Mas aí, à medida que ela vai conversando com eles, porque ela acaba aprendendo a língua lá islâmica e ela fica ensinando inglês a eles, ela acaba percebendo que, tipo, eles não estão ali por conta da religião. Eles estão ali porque um quer se casar, o outro quer ir pra algum outro país pra estudar, o outro quer fazer uma faculdade, o outro quer dar uma casa pra mãe, tá ligado? Só um realmente que tá ali dos 15, 20 meninos, que são realmente meninos, são de 14, 12 anos, o mais velho, se eu não me engano, tem 16. Eles só estão ali, só um deles tá ali realmente pela religião. Mas os outros não, os outros estão porque, tipo, eles precisam dar algum futuro pra família e a única forma que eles podem é assim, tá ligado? Você vê que, tipo, a maldade não é realmente... que eles são maus. Tanto é que eles não fazem tanta coisa com ela. Quem faz mais são os chefes. Mas eles acabaram criando essa maldade, tipo, esse comportamento ruim por conta da sociedade que eles estavam inseridos. Por conta da necessidade mesmo, tá ligado? E se você pensar nisso pra, por exemplo, a nossa sociedade, que às vezes não dá tanta oportunidade pra todo mundo. A gente não tem oportunidades iguais pra todo mundo. E tem uma galera aí que, tipo, ela acaba entrando pro crime porque é a única forma que tem pra sobreviver, tá ligado? Tem muitos, claro, que entram porque são seres humanos péssimos. Mas tem uma galera que é realmente coagida isso. E o bom do fora do livro é isso, tá ligado? É bem foda esse tipo de discussão, né, velho? Porque o pessoal que é a maioria, ainda mais quando é nerd, é foda falar isso, mas nerd é uma raça machista, coxinha, racista, homofóbica do cacete, velho. Você vê muito por aí, né, falando que, ah, bandido bom é bandido morto, aqui não sei o quê, aqui não sei... Calma, mano. Não é bem assim, não. Você fala isso porque você tem ali seu pai e sua mãe te sustentando, você tem sua cama bonitinha, quentinha. O buraco é bem mais embaixo, não, mas num país como o Brasil, né, cara? Pois é, tipo, isso é foda, tipo, podem me xingar por conta disso, podem me tirar do podcast, mas eu tenho ficado cada dia mais desiludido, velho, com os nerds, tá ligado? Porque, mano... É cada absurdo. Nerd, ó, duas... Eu, infelizmente, participo dos dois grupos, cara. Infelizmente. Nerd e metaleiro. É uma raça, cara. Que, olha, você tem que ter paciência. Você tem que ter muito saco. Porque é gente que, sei lá, cara, parece que parou na pré-história e uga-uga mesmo, tá ligado? Não para pra pensar um pouco nas merda que fala, tá ligado? Metaleiro, pior ainda. Porque é o cara que a mamãe faz todinho pra ele todo dia às 3 da tarde, quando tá começando o desenho que ele gosta, mas no Facebook ele põe uma foto de coturno e calça do exército e ele é super machão. E tem que bater mesmo, tem que bater em viado, tem que bater em mulher, porque eu sou macho pra caralho, escuto som extremo. Tomar no cu, né, velho? Tomar no cu. Velho, Eduardo, pra ter noção, essa semana eu faço parte de um grupo no Facebook que é só sobre X-Men. E uma pessoa, uma criatura, ela teve a capacidade de dizer que X-Men não é baseado em nenhuma luta de minoria. Muito menos alheira. A gente tem o Xavier e o Magneto, que são brancos. Isso é tudo coisa dos grupos de esquerda que querem tomar conta da cultura nerd. Eu fiquei, meu Deus, o que eu estou lendo? É sério, eu realmente assim, leu 50 o 50 anos de história velho. Que eu não entendi? É isso mesmo? Fui eu que não entendi esses 50 anos. Eu porque... acho que a gente é muito burro, gente, né, mano? Pelo amor de Deus, sabe? Aí a pessoa fica destilando racismo, homofobia, machismo dentro de um grupo que é pra discutir X-Men. Não, e o pior de tudo, o que é mais triste, cara, é que assim, quando você não tem acesso à cultura, eu não culpo muito a pessoa, tanto pra pessoa que comete crime, a pessoa que faz um monte de coisa errada, a pessoa que é machista, que é homofóbica, o cacete. Se a pessoa não tem muito acesso à cultura, velho, não dá nem pra você cobrar, tá ligado? É tipo você cobrar alguma coisa na pessoa que nunca teve acesso, tá ligado? É foda, é uma discussão meio complicada. Mas, no caso de nerd, o filho de uma puta, ele lê gibi, ele lê livro, ele lê o cacete, mano. E não abre a cabeça, velho. Isso que me dá raiva. Eu já fui idiota desse jeito, assim, tipo, machista e o cacete A4 quando eu era mais pivete. Pô, nerd metaleiro. Eu sou a combinação mais escrota. Parte do grupo de combinação mais escrota que tem. Mas, porra, com o tempo você vai lendo a parada, você vai abrindo sua cabeça, tá ligado? Quando eu conheci minha namorada, eu não sei como ela me aturou, tá ligado? Porque ela é feminista e o caramba. E eu era extremamente babaca, tá ligado? Nesse sentido. Ela teve muita paciência comigo. E eu aprendi muito com ela, inclusive. Também, então... Queria mandar um salve pra ela. Eu era uma pessoa completamente escrota antes de conhecer ela. E eu aprendi muito e que você tem que abrir a cabeça, velho, e ver que... Calma, velho, calma, não tem que ser retardado. Não é porque você escuta black metal que você tem que queimar a igreja da sua rua, tá ligado? Velho, calma. Vai com calma. E é pra isso que os livros estão aí. A igreja então... pode queimar, tá, queridos? Brincadeira. Mas enfim, vamos voltar ao papo livros, né? Porque a gente fugiu um pouco do assunto pra ficar falando nessa sociedade. Tá mais ou menos no assunto. A gente tá incentivando as pessoas a lerem livros pra ver se abre a cabeça e... né? Bem, eu mais ou menos me senti mal com meus livros de 10 anos, mas vamos lá. Guia do escoteiro do tio Patinhas. Assim, primeiro eu vou fazer duas menções honrosas. Primeiro, a série de livros que eu mais li. Que eu mais li não, né? Que eu comecei a ler, que despertou essa vontade depois dos livros paradidáticos da escola. Foi a série Percy Jackson. Eu li todos quando eu tava no ensino médio. E foi meu... que você acha dos filmes, o Raj? Só pra eu ter uma noção. Bem imposto. Bem, mas não vamos entrar nisso. Não vamos entrar nisso. Os filmes existem? Eu não considerava aqueles filmes existentes. Tudo bem, vamos seguir em frente. Pra dizer que eu não gosto dos filmes, tem uma cena no último. Acho que é no Ladrão de Raios, que eles chegam no. Vão lá encontrar com Hades. Aí tem uma cena lá, um conflito. Aí um dos personagens vira e fala. Eu assisti dublado esse filme, não. Aí ele fala: ô amigo, fica aí na pegada do Zé Ramalho, que o ator parece bem com o Zé Ramalho. Eu já assisti isso aí. Esse filme é muito... Eu nunca li o Percy Jackson, nenhum da série. E sem assistir, eu vi aquele filme e fiquei... Meu Deus do céu, que bosta é essa, mano? É muito ruim, cara. Como adaptação, ele deve ser um desastre. Mas mesmo assim, sem adaptação... É muito fraca. Assim, é como aquela coisa, né? Quando você conhece uma obra que não tá no audiovisual, você não tem referências visuais, mas tipo, arte, fanart, etc. Quando você vê alguma coisa assim bem produzida e da hip Hollywood, você fica legal. Pô, caramba, tem referências aqui do que eu tava lendo. Acha bacana, mas como obra completa é muito fraco. Muito, muito fraco. Sim. Caralho, eu acho que nem como referência os filmes de Percy Jackson são bons. Porque, pelo amor de Deus, aquele acampamento me deu dor no olho. Eu olhava aquelas cabanas, eu ficava, gente, é sério isso, pelo amor de Deus. É sério. Isso é sério que fizeram isso, porque não dá. Não dá pra, eu realmente não consegui aceitar aquele filme. O segundo, ele até entrou, ele até assim, eu consegui engolir. Mas o primeiro não. O segundo filme eu não assisti. O segundo deu pra engolir. Ele tipo, sabe aquelas cagadas que fizeram no primeiro? Aí eles fazem, foda-se, vamos fingir que elas não existiram. Aí eles continuam o filme, sabe? É mais ou menos assim. É tipo, a Annabeth sempre foi loira. Aí ele vai e segue. Outra menção honrosa. Aí, valendo a honra nerd do pessoal que escuta, a série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Também foi uma leitura que muito marcou muito. Foi um mundo novo assim, pra mim, no estilo, tanto no estilo de leitura quanto nas referências e no humor dentro do livro. Porque Douglas Adams é indiscutivelmente um gênio. E os 5 livros dele. Até teve outro depois do. Esqueci o nome do cara. Que são 5 livros. Aí colocaram um 6º lá, que eu nem cheguei a ler, e vendem como se fosse uma continuação da série. Mas os 5 livros do Guia do Mochileiro são excelentes. E a leitura atual que eu tô fazendo é Crônicas Saxônicas, de Bernard Cornwell. Caralho, é um livro. Preciso começar, inclusive. Eu sempre enrolei. É muito bom. Eu comecei a ler os três primeiros livros no ensino médio e eu ganhei de presente agora os últimos da minha namorada. Aí eu tô lendo o resto. E, assim, é muito bom, muito bom. Fala da... Tem até uma série de televisão, não sei em qual emissora ela é. É O Último Reino, se não me engano. The Last Kingdom, o nome da série. E eu achei bem fraquinho, só assisti o primeiro episódio e é baseado no livro. E Cornwall é espetacular, todo mundo aí conhece, né? Sim. O cara é desenrolado demais, é um cara foda. E o estilo de escrita dele é magnífico pra mim. Eu gosto muito. E também dele a trilogia Crônicas de Arthur. Que também eu ia falar dela agora, que foi a única que eu li dele. É muito bom. O cara conta a história já conhecida, só que por um ângulo totalmente diferente. Bota um personagem que ninguém nunca ouviu falar, mas ele tava ali sempre nos grandes feitos, ali perto, e isso dá uma visão muito massa da história. E pra mim foi um diferencial grande. Por isso que eu sou tão fã desse cara e pretendo ler tudo dele. Ele é meio louco aí, tá. Acho que Aventuras de Char, que ele tá com quase 20 livros aí e continua crescendo a série, mas as Crônicas de Arthur e Crônicas Saxônicas são duas séries que eu recomendo pra todo mundo. É muito foda, velho, as Crônicas de Arthur. Eu li os livros e caralho, é foda mesmo. Eu só lembro do começo, na primeira vez quando eu comprei o primeiro, aí eu fui ler, aí tem assim, ele começa tipo com o parto de Arthur, eu acho. Aí acho que é de Arthur, não lembro qual é o personagem, enfim. Que ele, a mulher bota a menina pra mijar na porta. E eu fiquei, meu Deus, ela tá mijando na porta enquanto o bebê nasce. Isso é muito ruim. Minha gente, isso não é... Isso, criança vai nascer tipo, com problemas de saúde, sabe? Porque ela vai pegar infecção. Porque isso é meio nojento. Coisas que estão sempre em volta da literatura dele é aquela... tem um pouco de magia no mundo, tem coisas que a gente não consegue explicar, mas ele coloca esse tipo de coisa, mijar na porta enquanto o bebê nasce. É uma parada escrota, você sabe que vai dar alguma merda. É, lá na frente você vê que, eita, será que foi aquela mijada de porta que foi dada nisso aqui? Então, sim, é bem, bem interessante. E é massa como tem tipo, isso realmente acontecia, né? Eles davam explicação sobrenatural pra alguma coisa que poderia não ter, assim como também poderia ter, né? Era acho muito fada isso. Você vai ficar perdendo tempo tentando provar o contrário ou vai aproveitar? Você só vai aceitar então, esse enfrento. É isso aí. Então, já que Raji aí deu 15 livros de indicação, vamos aqui que eu também quero, né, dar 15 livros de indicação. Que eu sou uma pessoa meio invejosa, eu quero mesmo fazer igual. Desculpa se eu nasci com Sol e Leão. Juntando todos os livros que eu falei, todas as séries, eu falei 3 séries, deve dar uns 30 livros aí, então pois podem botar a bola pra frente. Bom, pra não dizer que isso aqui é um podcast não nerd e tal, porque Eduardo, né, veio como filósofo francês, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí eu, a menina que ficou lá presa na Somália, não sei o quê. Eu queria indicar, tipo, um livro foda de ficção científica, que é do Philip K. Dick, que é, tipo, um dos meus escritores favoritos. Principalmente de ficção científica, acho. Ele, tipo, no mesmo patamar de Asimov e tal. Ele é muito foda, velho. E, tipo, um dos meus livros preferidos dele é justamente uma versão que só tem no Brasil, que é o Realidades Adaptadas, que é um livro que junta vários contos dele que viraram filmes, tá ligado? Tipo, por isso que Realidades Adaptadas. É pela Aleph. Inclusive, patrocina a Aleph. Eu gostaria. O livro, ele reúne contos de, por exemplo, Minority Report, que é um filme foda em uma série lixo, mas o conto é muito bom. Vingador do Futuro, infelizmente não tem Blade Runner, porque Blade Runner é um livro inteiro, mas tem muitos, tem muitos contos que eu não sabia nem que os filmes existiam, mas os contos são muito bons. E, tipo, criando um parênteses sobre, são muito filmes de ficção científica baseados em contos. Tanto do Asimov tem muitos livros de contos e muitos filmes baseados em contos. O Felipe também. E, assim, filme pra caramba. A maioria é bem bosta, mas os contos são muito bons. E, tipo, eu acho que o Philip é o que mais tem filme, tá ligado? Livro que virou filme, ou conto que virou filme. Porque realmente é muito material, pô. Tipo, The Blade Runner, que é um clássico da ficção científica e clássico do cinema também, porque filme do caralho. Minority Report, que foi aquela coisa que ficou todo mundo querendo mexer na televisão com os dedos e não sei o quê. Até hoje eu tento falar. Acho que são... Deixa eu contar aqui. Além do que, da capa do livro ser muito bonita. Toda a coleção do Philip K. Dick saindo pela Aleph agora é muito bonita. Porque as capas, elas parecem umas com as outras. E elas são tipo meio que uma ilusão de ótica. Uma coisa bem bizarra, tá ligado? Mas é muito foda. Deixa eu ver aqui quantas são. São 7 contos. Tem umas 300 e tantas páginas. Mas é muito bom, velho. Muito bom. Porque são contos que, tipo, o Philip K. Dick, ele trata muito de com a ficção científica dele. De, tipo, trazer assuntos de o que é real, o que é ilusão. O que faz a gente ser humano e não ser humano, tá ligado? Essas coisas mais, essas paradas filosóficas mesmo, que, tipo, deixa a gente parando, assim, pensando, tipo, caralho, velho, realmente, será que eu tô realmente existindo, tá ligado? Eu sou, tipo, um ser humano mesmo, que eu sinto, eu não sinto, ou eu acho que sinto, e eu finjo pra mim mesmo que eu estou sentindo. E, tipo, eu sou quem eu construí, eu sou o que as pessoas acham de mim, ou eu sou eu por mim mesmo, tá ligado? É foda. Tem um dos livros dele que eu acho muito, muito sensacional, que o protagonista, ele é apagado da existência, tá ligado? Ele é um cara era um cara muito famoso e tal, e do nada ele é apagado da existência. E ele fica nessa de tipo, caralho, como é que ninguém me conhece? Antes eu era uma das pessoas mais famosas do mundo e hoje ninguém me conhece. Eu só, tipo, acordei e agora sou um ninguém, tá ligado? E, tipo, é foda você pensar que isso pode acontecer, tá ligado? E, tipo, o que a gente faz da gente ser alguém? É realmente o reconhecimento das pessoas ou é quem a gente é por dentro, tá ligado? É, tipo, o que é que a gente pensa, o que é que a gente faz? É sensacional, velho, o livro desse cara. Eu queria muito ler a biografia dele, que saiu um dia desse, porque deve ser muito louco, velho. Esse cara escreve é uma coisa muito louca, tá ligado? Pra você entender mesmo, você tem que fazer um esforcinho. Mas eu queria muito ler a biografia dele, porque é sensacional. Não é uma leitura fácil, né? Não é mesmo. E o foda é que, tipo, ele acaba antecipando várias coisas, tá ligado? Porque ele escreveu esses livros, tipo, lá pros anos 60, 70, muito drogado. E ele pensa no futuro do, tipo, dos anos 2000, uma coisa que, tipo, a gente nem chegou perto ainda. Mas a gente já tem, tipo, relações entre pessoas que são modificadas pela tecnologia, tá ligado? Como ele pensava nos livros. De que, tipo, a gente deixou de conversar com as pessoas pessoalmente e tal pra falar pela internet, por exemplo. E ele antecipa muito isso, tá ligado? Tipo, nos anos 60, nos anos 50 e tal. E você fica, tipo, caralho, velho. O cara realmente tinha uma mente lá pra frente, tá ligado? Porque você pensar e já escrever sobre, fazer toda uma história baseada nisso, de uma coisa que, tipo, a gente só tem uma fagulha de ideia, porque a internet tava surgindo ali ainda, como uma coisa militar e tal, você não tinha como ter uma imagem do que seria hoje, do que a internet é hoje, e você já pensar as relações pessoais assim, é do caralho, eu acho um cara do caralho. Tem mais alguma coisa pra algum livro, Eduardo, pra não ficar pra trás só com uma coisa mais, né, que não seja um filósofo francês? Então, nerd não tem nada pra hoje não, cara. Meu... Caralho, o outro livro que eu vou citar é do Machado de Assis. Nossa, puta que pariu, velho. Mais chato de Assis. Caralho, eu odeio Machado de Assis. Sério, cara? Sério, eu odeio Machado de Assis. Eu achava uma merda, porque assim, eu fui apresentado a esses caras quando eu tava na escola. Então, tipo, eles obrigavam a gente a ler Graciliano Ramos, Machado de Assis, blá blá. São caras fodas pra quando você é adulto e tem uma cabeça pra ler aquilo. Pra quando você é adolescente, você tá de saco cheio já daquela vida na escola, você não vai ler uns negócios desses. Então, eu acho que isso é muito uma crítica que eu tenho do ensino, assim, nas escolas. Véi, para de passar livro de velho pra criança, adolescente, mano. Vai passar um bagulho de fantasia, uma coisa que seja mais condizente com aquele público, tá ligado? Então eu meio que criei um preconceito e uma resistência com esse tipo de escritores brasileiros, principalmente, porque eles me foram apresentados numa época que eu não tava cagando pra livro na época da escola. Eu já tava querendo sumir daquela merda que eu não aguentava mais escola, e nego mandando fazer trabalho dos miseráveis lá, e não sei o quê. E eu saco cheio disso. Caralho, você teve que ler Os Miseráveis? Pelo amor de Deus, que escola era essa? Eu tive que ler isso, eu tive que ler outro. Qual que era? Terras Secas, é um bagulho assim, não lembro agora o nome. Eu achei uma merda, porque eu era criança, eu não tava entendendo nada daquela... Criança não, adolescente, né? Mas, tipo, não tava pegando a ideia do livro, saca? Eu preciso até voltar a ler agora, depois de velho. Mas eles recomendavam essas paradas pra gente, eu ficava puto, velho. Isso não é leitura pra... Eu passei por isso também na escola, velho, era foda. Foi na mesma época que eu conheci Harry Potter, foi tipo, caralho, eu tô lendo uma coisa que eu gosto. Mas aí, né, pra escola eu tenho que ler Machado de Assis. Você não tá divulgando um livro, uma puta cultura foda pros seus alunos. Você tá criando um puta preconceito, porque eles são adolescentes. Eles não vão querer ler isso, tá ligado? Que eu comecei a ler pra valer mesmo violentamente depois que eu saí da escola. Porque antes eu lia só quadrinhos, essas coisas, jogava videogame, essas paradas mais nerd, assim. Livros mesmo eu não lia quase nada. E aí quando eu saí da escola, que eu tava numa fase bem nerd do power metal mesmo, então eu tava no meu auge ali do vício por Blind Guardian, e eu ficava tipo, caralho, mano, esses caras, todas as músicas deles é sobre Senhor dos Anéis, ou sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, alguma coisa assim, tipo, eu vou começar a ler essas paradas que eu quero ser foda igual os caras. E aí eu comecei com Hobbit, Senhor dos Anéis, etc. E foi embora, né? Mas porque eu tive um estímulo de uma leitura legal. Silmarillion eu não li ainda. É uma falha minha, porque... É o CD, meu CD favorito do Blind Guardian sobre Silmarillion e eu não li o livro. É, pra não dizer que eu não gosto de nada do Machado de Assis, eu gosto de Memórias Póstumas. Eu acho uma parada bem legal. É, e foda. Mope falando da vida dele vivo é bem legal. Mas só. Então, porque aí assim, aí eu comecei a ler e fui lendo e fui embora, né? E acabei indo parar na faculdade, etc. É, fiz uma faculdade meio chata, meio coxinha, fui comércio exterior, depois eu fui fazer psicologia. Quando eu tava estudando psicologia, tinha uma matéria que era, tipo, muito do caralho, velho. Dentre tantas, né? Psicologia é um amor de curso. Uma delas era a história da psicologia no Brasil. E a minha professora era muito foda, tá ligado? Tipo, mó cara de hippie mesmo e tal. Ela era bem de esquerda. Foda pra caralho, ela. E ela veio recomendar pra gente. Ela falou, explicou. Praticamente fez um review do livro, né? Que eu vou falar agora, que é o Alienista. E ela contou a história inteira do livro. Ela deu vários spoilers. Só que eu fiquei, tipo, caralho, eu preciso ler isso. Isso é muito foda, velho. E, tipo, acabou a aula, eu já saí caçando PDF e tal. Até porque domínio público, então não tem problema com pirataria. Eu saí caçando PDF e fui ler, né? E eu achei do cacete, velho, porque basicamente a história do livro fala do Simão Bacamarte, né? Que é um médico muito renomado, um cara que estudou fora. Isso no século XIX, né? O cara estudou na Europa e blá blá blá. Era, tipo, muito fodão. Tinha vários estudos pra lá. Ele acabou voltando pro Brasil pra uma cidadezinha pequena no Rio de Janeiro. Lá nessa cidadezinha, ele acabou tendo contato com os políticos de lá, né? E ele, de acordo com todos os estudos que ele tinha feito sobre loucura e coisa do tipo, ele quis criar um sanatório chamado Casa Verde. E aí ele começou, porque ele era um cara foda, ele era um cientista, e naquela época ninguém contestava a ciência, porque se o cara falou e é cientificamente comprovado, só pode ser verdade. É o que a gente faz hoje em dia com a internet. Se tá na internet, só pode ser verdade. É mais ou menos isso. E o que aconteceu? De acordo com os estudos dele, ele ia vendo o povo daquela região, era uma cidade pequena, então o fulaninho ali demonstrou certas características que ele acha. Simão Bacamarte é o cientista, ele é tipo Deus, então ele acha que o cara é louco, eu vou jogar ele no sanatório. E aí ele vai jogando as pessoas, vai jogando, até que o povo para e fica tipo, mano, acho que esse cara é louco, né? Porque ele tá fazendo isso com todo mundo. Tá jogando todo mundo no sanatório. E aí as pessoas começam a se revoltar. E junto das pessoas tem um personagem importante do livro, que é o Porfírio. Ele é um barbeiro, né? Da cidadezinha. E eles começam a se revoltar com o autoritarismo do Simão Bacamarte. E eles começam a fazer vários protestos, etc e tal. O Porfírio acaba indo depois pro mundo da política, mas aí, ao invés de ele fechar a Casa Verde, ele faz um acordo e fica todo mundo feliz. Que é bem o que acontecia na época da política do Brasil. Acontece até hoje. Tudo acaba em pizza. Depois, o que, que aconteceu? E, cara, esse livro é muito foda. Ele é curtinho, ele deve ter, acho que, umas 60 páginas só por aí. É bem leitura rápida, precisa fazer uma porrada só. E aí ele começou, né? Vai colocando as pessoas lá. Aí, dali a pouco, ele mudava, ele falava, putz, eu acho que não é esse perfil de pessoa que é louco. De acordo com o meu novo estudo, é esse outro perfil aqui. Aí ele começava a pegar outras pessoas. E ele chega num nível tão pirado, que ele, tipo, chegava numa pessoa e começava a falar com ela. E aí a pessoa, tipo, achava que o Simão tinha razão no que ele tava falando. Ele fala, putz, você acha que eu tenho razão? Você só pode ser louco. Eu vou te internar também. E ele começa, tipo, a internar todo mundo, tá ligado? E, enfim, seguindo, assim, pra história, vai acontecendo várias outras coisas. No final das contas, o Simão vê aquela porra cheia de gente, e ele fala, caralho, eu acho que o louco sou eu. Aí ele tira todo mundo do sanatório e ele se interna sozinho. Aí depois de, sei lá, quantos meses, ele morre sozinho no sanatório. E é muito do caralho esse livro, porque ele é uma crítica fodida ao higienismo, né? Que tava acontecendo na época no Brasil, né? De que a cultura eugênica e higienista, de que, por exemplo, tá acontecendo alguma merda, e na verdade não é na época, né? Acontece até hoje. Tá acontecendo alguma merda, é culpa de negro. Tá acontecendo uma epidemia aqui, é culpa de negro, vou me internar. Ah, tá, esse aqui é bandido, é porque é negro, não sei o quê. Então é mais ou menos isso, né? De você achar que você está numa posição de julgar as pessoas, que a sua opinião vale. Então, tipo, ah, eu acho que esse aqui, o problema é desse cara. Ele, sei lá, roubou só pode ter roubado porque é negro mesmo, e tem que prender e matar e não sei o quê. E seguir basicamente... seguia essa crítica e também uma crítica ao cientificismo, de que tudo que o cientista falava era verdade absoluta e ninguém podia contestar. Cientista naquela época, ele tinha um poder maior do que o próprio governo. Tanto que ele chega lá de fora, por ele ser um cara médico e estudado na Europa, ele chegou ali e deu a ideia do sanatório dele, todo mundo abraçou os políticos, porque, pô, o cara é cientista, ele é médico, então só pode estar certo. E aí segue nessa essa crítica fodida. Foi um livro que eu li que, puta, cara, explodiu minha cabeça. É daqueles livros que você entra pra ler e você sai com a cabeça completamente diferente e te cresce como pessoa, enfim. Foi um livro do cacete que eu li com o maior gosto do mundo, cara, pra fazer prova. Porque, cara, psicologia é um curso muito foda. É um curso que você lê, não é tipo comércio exterior quando eu fiz, você tem que ler livro sobre logística, tá ligado? O cara lembra todo sobre pallet e como você montar as caixas pra fazer a entrega e o cacete, essa merda chata. Psicologia seria umas paradas fodas dessa pra fazer prova, tá ligado? Cara, é um curso muito gostoso. E tá junto com esse Opúsculos Morais é meu livro favorito, cara, por N motivos e pelo quanto eles mudaram meu ponto de vista sobre coisas sociais tão fortes e tão importantes, assim. Então fica a dica aí também. Se você também passou pelo problema que a gente aqui no podcast passou, de ter sido apresentado ao Machado de Assis numa época completamente errada, que foi na sua adolescência ou infante, nessa época de infância, dá uma chance, cara. Volta pelo Alienista. Eu acho que até a melhor obra pra começar pelo Machado é essa, porque é uma leitura curta, divertida, apesar de ser uma crítica, ela é muito divertida. Ela é bem a crítica social, mas extrapolada, assim, ao esdrúxulo, mas você vê que tem um sentido foda ali, apesar de tudo. Então, dê uma chance ao Machadinho. É foda. É um livro foda pra caralho. Ai, desculpa, não tenho paciência ao Machado, não. Não, porque sério. Eu andei muito aqui, fica vendo outra coisa, porque não tenho paciência, não. Sério, cara, lê essa porra, velho. É muito bom, velho. Eu concordo, super concordo com esse lance ali da escola, da sempre, tipo, colocar esses livros pra gente na época errada, tá ligado? Tanto é que eu dou graças a Deus porque eu conheci a Odisseia lá, porque foi a primeira vez que eu li um livro na escola que eu fiquei, olha, parabéns, um livro legal. E ainda assim era a versão paradidática, tá ligado? Não era a versão completa, porque senão, pelo amor de Deus, eu nem ia conseguir fazer porra nenhuma. É, porque a Odisseia é gigantesco. Mas enfim, não tenho paciência pra Machado, velho. Tipo, eu guardei meus livros aqui e eu tentei ler depois, mas realmente ele não me entrou. Sério, ele realmente não me entrou. Sério. Eu não tinha paciência alguma, tá ligado? Eu acho que assim, muitos livros nacionais, assim como livros estrangeiros também, vocês têm muita coisa boring. Mas eu não sei, talvez foi pra mim que bateu a brisa do livro. Eu achei o Alienista tão gostoso que eu li, tipo, eu baixei, acabou a aula, eu baixei o PDF e eu li no mesmo dia, tá ligado? E depois eu li mais umas duas vezes ainda, porque, cara, é muito bom, velho. É muito bom mesmo, assim, tipo, eu tô colocando aqui, junto do Opúsculos Morais com o meu livro, assim, quando você me pergunta, a gente teve a ideia de gravar o podcast e eu nem tive muito tempo, assim, não fiquei pensando muito quais eram meus livros favoritos. Na hora, eu já vi esses dois na cabeça. Eu falei, vamos gravar com dois livros, que eu pensei nesses dois aqui, porque se eu fosse escolher além disso aí, já ia começar, tipo, puta, pode ser esse, mas pode ser outro, mas pode ser outro. Agora, assim, de certeza, bate pronto esses dois aqui que eu citei no podcast, que quem achar que, sei lá, achou mais ou menos maneira a descrição, procure ler, são livros curtinhos. O do Machado dá umas 60 páginas, o outro do Giacomo Leopardi dá, tipo, 280 páginas, mas ainda assim é muito curto. Dá pra ler tranquilo um dia só. Quem sabe um dia eu dei uma chance ao ler nisso, né? Porque realmente eu fiquei vai gostar. Mas, caralho, eu não sei o que é que o Machado tem. Realmente, eu não sei o que é que o Machado tem. Eu não consigo continuar a ler. Eu começo e eu fico... Vamos nessa, né? Talvez por causa de também esse negócio de reler livro, que eu não gosto de reler livro. Que é uma coisa que eu preciso também parar, porque, tipo, meus livros ficam aqui realmente parados, tá ligado? Eles não. Eu só leio uma vez e acabou. No máximo eu empresto pra alguns amigos e eles leem. Mas eu preciso reler livros. E eu não gosto de realmente reler livros. Sempre fico tipo, ah, caralho, vou ter que ler. Beleza, vamos lá, né? Mas, né, eu vou tentar, sei lá, de novo. Quem sabe, um dia, né? Dei uma chance ao Machado. Machado é legal, cara. Cara, eu queria fico fazer uma missão porque... rosa a Harry Potter. Porque, obrigado, J.K. Rowling, de real. Obrigado mesmo. Porque se não fosse essa mulher, eu não sei se eu seria a mesma pessoa hoje. Obrigado, J.K. Eu sei o que você sente, cara. Eu... até a história pra um outro podcast que a gente quer gravar de música, de heavy metal. Mas é a gratidão que eu sinto pelo Blind Guardian, cara. Porque você vê que uma coisa besta, velho. Eu só queria... Eu era metaleirão, eu queria ser, tipo, nerd igual os caras da banda eram. Porque eles só leem essas porra, jogam World of Warcraft, enfim. Gostam de fantasia. Por eu começar muito inspirado por eles, cara, minha vida mudou completamente. Porque naquela época, antes disso, eu nem pensava em fazer faculdade. Tipo, ah, vai se fuder, velho. Já estudei 10 anos da minha vida, tá bom demais, tá ligado? Essa era a minha cabeça. Trabalhava, mas o trabalho, tipo, o meu salário era pra pagar show de heavy metal e cerveja no bar, saca? E graças aos caras, velho, deu esse estalo e eu, porra, me apaixonei por por leitura, fui parar onde fui parar. Fiz faculdade, o cacete a quatro. E me mudou absurdamente como pessoa, tanto de leitura e de cultura que eu adquiri, graças aos caras. Então, tipo, é uma gratidão muito boa que vocês têm, cara. É muito foda isso. Mas a história completa do Blind Guardian eu conto no outro podcast. Tá, eu fiquei curioso, velho, com esse negócio deles fazerem músicas inspiradas em Tolkien e tal. Deve ser um negócio foda. Cara, procure depois do CD o Nightfall e Middle Earth. É uma metal ópera, mais ou menos, né? Sobre o Silmarillion. E, puta, é o CD mais foda ever de power metal. Caralho, velho, como Tolkien foi longe, né? O cara conseguiu fazer, tipo, não só um universo sensacional. O cara, tipo, definiu um mundo literário, tá ligado? Porque todo mundo é influenciado por Tolkien, velho. Não tem pra onde. Exatamente. A fantasia é Tolkien. E, caralho, RPG de mesa nasceu por causa do Tolkien. Caralho, mano. Power metal, eu diria que nasceu por causa do Tolkien. Era foda, esse cara era foda. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Mentira, eu não vou conseguir porque é difícil ceder. Mas eu queria ser. Vou tentar ser um. Essa semana tava rolando uma discussão no Facebook com quais são os melhores autores, tipo, que criaram as melhores obras. E caralho, velho, a galera vem me colocar, tipo, John Green, Susana. Esqueci o nome dela, que fez Jogos Vorazes. John Green é o cara que fez A Culpa das Estrelas, que os livros dele até são bons, mas enfim. O cara que escreveu The Walking Dead, George Martin, do As Crônicas de Gelo e Fogo, J.K. Rowling e Tolkien, apenas pra você escolher um. Mano, você não coloca Deus com o resto dessa galera. Como é que você quer comparar Tolkien com qualquer outra pessoa? Tipo, eu acho que Tolkien você só compara com, tipo, Asimov, Edgar Allan Poe. Só essa galera, assim, deuses mesmo, sabe? Tipo, o panteão da literatura. Que caralho, como é que você bota ele no mesmo, comparado com John Green? Quem é John Green perto de Tolkien? É foda, né, John, cara? Green, a falta de respeito é absurda. Eu acho que... Eu fico extremamente estressado com isso, porque é uma falta de respeito tremenda, velho. É Tolkien, mano, é Tolkien, sabe? Pois é. Com John Green. E tem gente que escolhe John Green. Eu acho que assim, que tem que ser muito criativa, né, velho? Pra você fazer um triângulo amoroso entre uma fada, um chihuahua e uma menina sem expressão. Só a Stephanie Meyer, velho. Muito gênio. Melhor livro. Eu fiquei confuso essa coisa da fada. Eu fiquei... A fada é bela, mas aí não, a fada era o vampiro mesmo. Obrigado, Eduardo. Mas é fada. Ela tá de parabéns. Inclusive, ela, né, reverberou que nem Tolkien. Ela é tão boa quanto Tolkien, porque ela reverberou que nem ele, ó. Depois de crescer, o corpo é obra que a gente teve inspirada. 50 Tons de Cinza. Que foi inspirado em Crepúsculo. Olha aí. Genial, incrível, cara. Né? Inclusive, parabéns, eu quero uma série Netflix da Stephanie Meyer, das obras dela. Então, o Eduardo aí falou do Machado de Assis, então eu vou puxar aqui um ator brasileiro, que é da concorrência, mas gostei muito dos livros dele, que é o Eduardo Spoh. Tem a série dele do... Caramba, não acredito, deu branco no nome do livro. Batalha do Apocalipse? Batalha do Apocalipse. Valeu. Batalha do Apocalipse. Foda. Eu achei que você ia falar do Afonso Solano. Eu tô enrolando pra ler o livro dele até hoje. Vou falar, assim, o Eduardo, tive o prazer de conhecer ele lá em Brasília, quando eu tava lá. Tive que conseguir bater um papo com ele lá durante uns minutinhos na tarde de autógrafo que ele fez. E assim, um cara super gente fina. E a obra dele também eu gostei bastante. Eu tenho uma história engraçada com a Batalha do Apocalipse, que eu tava rodando no shopping há muitos anos atrás. E eu vi na Saraiva o livro lá. Aí a capa me chamou a atenção e tal. Eu, caramba, esse livro deve ser massa. Eu li pouca coisa e deixei o livro pra lá. Eu tava sem grana e acabei esquecendo de comprar. E anos depois eu vim conhecer podcast, conheci o Jovem Nerd. E aí eu vi que o autor da aquele livro lá atrás era amigo dos caras e conhecia a história e tudo mais. Aí isso foi bem marcante. E o livro é bem... Você já leu, Eduardo? Não. Não? Pronto. O livro é, assim, uma sinopse rápida. A história é um mundo fantástico. E tem... A história é do Diablo, um anjo, que ele é um anjo guerreiro, um querubim. E tá tendo uma guerra no céu, porque Deus está dormindo. E tá tendo uma guerra e ele se afasta dessa história aí principal, porque ele não concorda com o jeito que tá sendo levado, tá sendo conduzido essa guerra. E assim, quando você vai lendo, você vai conhecendo várias caixas que ele divide os anjos, o mundo, o jeito com que os anjos se relacionam com as pessoas, os demônios que tem. Então é assim, uma parada muito legal que eu achei. E deu série aí ao Filho do Hélio, né? Que é uma série de três livros também, que são muito bons. E o outro é o Afonso Solano, que também tem a série dele de Paragem de Carvão, que tá no segundo livro agora. E eu só li o primeiro. Já tem o segundo, mas eu só li o primeiro. Também tive a oportunidade de conhecer ele lá em Brasília. E é um cara fantástico. cara muito, cara, muito boa, muito. Eu tenho muita vontade de conhecer o Afonso, ele parece firmeza pra caralho. E eu não li ainda o livro, mas eu tô ansiosaço pelo projeto lá de Metal Opera que ele tá fazendo. Porque ele é o cara que manja dos Power Metal, pelo que deu pra perceber dele. E ele chamou uns malucos que, velho, eu curto pra cacete, mano. O Gus Monsanto, que é um vocal brasileiro, pra quem manja de Power Metal, ele é foda, mano. Já participou de uma parte de banda muito boa, assim, de Power Metal gringa. E ele tava tentando trazer o Bjorn Land, né? Que é um dos vocais mais fodas, assim, meus favoritos. É o cantor dele preferido. É um dos meus também. É ali junto com o Hans Kirsch e o André Matos. Então, porra, tomara que dê certo, velho. Tô torcendo muito por esse projeto dele. Pelo que eu vi, tinha tudo pra dar certo, tá ligado? Eu não contribuí, tô arrependido, mas tem tudo pra dar certo. E é um cara que eu encontrei com ele duas vezes. Uma foi aqui em Recife, no tour do primeiro livro dele, e a segunda foi lá em Brasília. Aí, tipo, o cara é super gente fina, ele sempre brinca com o meu nome por causa do Raj. E... assim, o livro dele é muito bom. É um livro curtinho, pequeno. É uma leitura rápida. O Mundo Fantástico também é excelente. E eu gostei muito, tanto da escrita quanto do universo dele. Então tá aí a indicação, Espadachim de Carvão. Caralho, eu nunca li o do Solano. É uma merda isso. Porque eu tenho o segundo livro autografado por ele, mas eu nunca li. Do Afonso, mas... Afonso, eu tenho os dois livros autografados. Não fui nem eu que autografei. Eu pedi pra um amigo autografado, pra ele comprar o livro pra mim e ficou lá com ele por uns meses, o livro, depois eu peguei. Eu ia pegar o primeiro livro com o Pedro, que ele tem, mas nunca peguei e nunca li. Eu tenho o segundo e eu tenho o primeiro, maravilhoso. Eu tenho o de Afonso, eu tenho os dois autografados, e o do Expo eu tenho todos autografados. Não, minto, eu não tenho a Batalha do Apocalipse. A Batalha do Apocalipse eu não comprei. Agora do Expo eu queria todos autografados. São livros do caralho. Eu tenho todos autografados, já agora eu lembrei, eu comprei, eu tenho todos autografados do Eduardo. De brasileiro, tipo, autografado, eu só tenho do Rafael Dracon, Dragões de Dieta, que tipo, eu conheci na época do Orkut ainda, o livro. Foi, ele... muito foda. Ele veio aqui muito em Recife, foda. Até ele tava no shopping no dia que ele tava dando autógrafo, mas eu não sou tão fã assim da obra, eu nem fui lá. Eu encontrei com ele a Carol, né, que é a esposa dele, que também é escritora, na Flipport da primeira vez. E depois foi no centro de convenções, naquele outro evento de livros, enfim. Caralho, é muito bom bater papo com ele. Eu já conversava com ele na época do Orkut, porque tinha uma comunidade dos livros que eu participava e tal. E até teve uma coisa pra fazer a arte da camisa que eu participei, porque teve uma eleição lá, quase ganhei, não sei o quê. Aí fizeram a camisa que era bem parecida com a minha, eu fiquei meio puto. Porque caralho, velho, pegaram minha ideia e fizeram a porra da camisa, mas ninguém me acreditou. Enfim, bati altos papos com ele, tipo, super legal ele mesmo. A Carol também, apesar de que eu nunca li nenhum livro dela, tipo, mas ela é bem, bem de boinha. Eu peguei o autógrafo dela também. Não foi no livro, foi no papel normal. Mas eu acho sensacional, tipo, Dragões de Éter é uma coisa, assim, muito foda. Eu queria muito que virasse filme ou algum série, ou sei lá, alguma coisa, porque tipo, é um material que realmente vale a pena você adaptar pra outra mídia, porque é muito bem escrito. E foda que ele é pensado pra isso também. É feito, tipo, os livros do Spó. Eu acharia muito foda se tivesse uma série dos livros do Spó, porque... caralho, fica muito foda, muito foda. Pra quem gosta de livro de fantasia, pro gênero fantasia, só vive lendo coisa gringa, dá uma olhada aí pra aqui pro país, porque tem muito, muito material bom nacional pra tá lendo. Livros do Expo mesmo, Dragões de Éter. São séries grandes e tipo, não é só aqui. Os caras tá. Expo. Dragões de Éter não sei, com certeza tá. Mas Expo, sei que veio na Alemanha, veio na Holanda, que eu tava acompanhando na época que ele tava fazendo os livros lá pra fora. Então, Dragões de Éter, fora, que eu sei, ele veio em Portugal e no México, eu acho. Mas isso aí, a informação que tipo, eu vi já faz alguns anos, uns 3 anos. Hoje em dia tá vendendo em mais lugares, com certeza. Que é uma obra muito boa, tipo, e é massa porque a literatura brasileira, tipo, atual, literatura fantástica principalmente, ela tem muitas formas diferentes, tipo, a gente tem o Eduardo Spó com essa coisa mais angélica, tá ligado? Mitologia angélica e tal. O Dragões de Éter, que pega uma coisa mais medieval e também conto de fada e não sei o quê. Tem o André Bianco também com vampiros e tal, que é muito livro foda, os livros dele. E que, pra ele publicar, a história dele é até muito foda, que ele publicou por conta própria e tal. Até conseguir alguém que, tipo, realmente acreditasse no material dele. Que é foda, tipo, como é que você publica normalmente livros estrangeiros que são ok, tá ligado? São, tipo, não são lá essas coisas, mas pra um brasileiro, só porque ele é brasileiro, você diz não, velho. Você não sabe nem o material dele, se é realmente bom. E você diz não, e o cara tipo, tem que publicar por conta própria, é uma coisa foda. Pô. É, tipo, caralho. O Eduardo, ele fez um concurso e ganhou, fez várias etapas e um corre-corre danado e ganhou 100 cópias do livro nesse concurso. Aí foi que eles eram amigos do pessoal do Jovem Nerd, e o Azaghal e o Jovem Nerd, o Alotone, colocaram na loja deles lá no site e venderam os livros. E, tipo, quem tem esses livros hoje, essa primeira leva, é raridade, tá ligado? E é uma raça do caramba essa galera pra conseguir publicar e ser os autores que eles são hoje. O Afonso também conta a história dele lá, que foi um sacrifício danado pra ele conseguir publicar o livro. E tá aí fazendo projeto e tentando crescer. E, tipo, não só aqui, todo mundo conhece o Paulo Coelho. O cara é um monstro. E teve a Bienal, não lembro de que ano foi agora, que ele tentou levar esses autores daqui, pessoal da literatura fantástica, pra lá pra Bienal. Não lembro também onde foi agora. Deu um branco total. Mas eu lembro que deu uma treta retada, que a galera não queria levar, porque era autor brasileiro e tal. Ficaram fazendo, tipo, sai daqui. Tanto que ele nem ele foi. E agora o pessoal lá fora tá engolindo eles de uma maneira, tipo, tão reconhecendo o trabalho dos caras. Isso é foda. Bom, eu ainda estou vivo, eu ainda estou aqui entre nós. E vamos encerrar logo esse podcast porque eu quero dormir. Eu não falei nada hoje, eu não fiz nada de que contribuísse a esse podcast, a esse episódio, então pronto. No episódio de hoje, falamos de livros. Eduardo, por alguma razão, falou do atual autor que eu mais odeio. Eu fiquei aqui ouvindo, apesar de não estar apartando. Eu concordo com o Wilton, compartilho esse mesmo ódio, enfim. No episódio de hoje, participou o Wilton, que está vendo nudes no Facebook, né, Wilton? Não estou mais, porque já acabou, mas eu queria estar vendo. Tem Eduardo. Machado é legal, velho. Sei que vocês têm ódio, cara. Dá uma machadada. Aí dá um bom, Eduardo. Também tivemos o Monge Raj. Aí, saí da geladeira, caramba. Pois é, e por esse podcast só. E não se esqueça, curta a nossa fanpage facebook.com/cartuchocast. Não tem nada no nosso Twitter, então whatever. Só deixa seu comentário, compartilha esse podcast com seu amiguinho ou com quem você ama, ou whatever. E nós ficamos por aqui, a gente se vê na próxima semana. E fiquem de olho na fanpage. A gente avisou lá no último podcast, tá avisando de novo. Fiquem ligeiro que tá vindo uns bagulho bom aí. Tá demorando demais pro meu gosto, mas ok. Tem que gerar ansiedade nas pessoas, calma. Enfim, e por hoje nós ficamos por aqui. Falou!